amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Encontrará Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Cinderela, eu sou Cinderela, que o meu príncipe encantado vai Menina, moça, coração a palpitar.